viagem é bom viver. Jamais cansa a vida assim. Como as nuvens lá do céu, e ganhar da vida em si. Inexperiência em esperar. Esperança de amar. Rosa louca dos ventos, presa à copa do chapéu. Sei que tudo se transforma, mas o amor prevalecerá enquanto o sol brilhar e o dia amanhecer. Eu sei que o meu querer será sempre você. Enquanto o sol brilhar e a gente percorrer por essa estrada onde o medo nunca teve um lugar, será nossa história enquanto o sol brilhar. Nosso amor vai prosseguir, todo dia vai recomeçar. Sei que a vida é assim, não quero lembranças sim. Perdi tantas vezes, não tentei. O medo venceu no fim, mas atiro em suas mãos, distraídas uma flor, a rosa dos sonhos meus. E assim terás o meu amor enquanto o sol brilhar e o dia amanhecer. Eu sei que o meu querer será sempre você. Enquanto o sol brilhar e a gente percorrer por essa estrada onde o medo nunca teve um lugar, será nossa história enquanto o sol brilhar e o dia amanhecer. Eu sei que o meu querer será sempre você. Enquanto o sol brilhar e a gente percorrer por essa estrada onde o medo nunca teve um lugar, será nossa história enquanto o sol brilhar.